essa chuva que não para de cair. Desde que você se foi, há poucos dias atrás, você ainda estava aqui. E o meu coração, ele não quer aceitar a sua ausência. É tudo que restou. Tão pesado quanto chumbo, desde que você se foi. Eu tenho andado por horas por essas ruas que não têm fim, e os meus pés tropeçam nas pedras que agora existem dentro de mim. E não há razão pra negar essa saudade que bate como um vento forte, arrasa os telhados da minha cidade. Então vai, se você precisa ir, preciso ver você de novo. Não é fácil aceitar você ter de partir. Preciso ter você de novo aqui comigo. Eu tenho os olhos vermelhos de lágrimas que insistem em cair. Isso é desde que você se foi. Teria te abraçado se soubesse que irias ir.